Capítulo 41. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente, ele restaura a saúde. Orei. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos, porém, só falam mal de mim. Quando ele morrerá e será esquecido? Visitam-me como se fossem meus amigos. Mas todo o tempo reúnem calúnias contra mim e depois as espalham por aí. Todos que me odeiam falam de mim em sussurros e imaginam o pior. Ele está com uma doença mortal, dizem. Nunca mais se levantará da cama. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Devolve-me a saúde, para que eu lhes dê o que merecem. Sei que te agradas de mim, pois não deixaste que meus inimigos triunfassem. Preservaste minha vida, porque sou inocente, e trouxeste-me a tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém.